Paulinho Boy. O Covarde da Saudade. Bora com o Covarde, chegou! A gente chegando aqui na quadra da prefeita, assim, ó! Meu nome, saber do meu passado. Bora começar, bora! Eu sou igual a tanto. Pop Saudade. Amei, fui amado. Vamos fingir que já nos conhecemos. Que não existe mais ninguém no mundo. Vamos viver a vida inteira nessa noite e tentar aproveitar cada segundo. E não me diga nada do que penso. DJ Marcelo tá com a gente. Aí, Marcelo! Seja feliz primeiro. Inventa um sonho porque o mundo de mentira é mais bonito do que o verdadeiro. E veja em mim só um desconhecido. Quem sabe até o seu amor perdido. Quero ser o que você quiser. Aí, Bobá! Pra que saber meu nome? Saber do meu passado. Eu sou igual a tantos. Eu amei e fui amado. Denise Pop e Dora Pop. Fazendo agito no Pop Saudade 3D. Não me pergunte nada. Fique do meu lado. As morenas do Pop Saudade. 8 anos de emoções. Se o amor existe, tudo é fantasia. E que a tristeza está cansada de sofrer. E por nós dois se transformou em alegria. E pode ser que depois dessa noite vem outra noite, mais outra, e quem sabe. Pode ser que a vida faça uma surpresa. E que esse amor nunca se acabe. Como é que é? E não serei mais um desconhecido. Serei teu sonho de amor preferido. E o que vai ser? O tempo vai dizer. Pra quê? Pra que saber meu nome? Saber do meu passado. Eu sou igual. Já amei e fui amado. As coleguinhas do Pop Saudade 3D. Saber do meu passado. Não me pergunte nada. Um abraço também, a dona Sueli, era que me recebeu com muito carinho aí na sua residência. A mãe aí do parceiro Bruninho, tá aqui recordando com a gente. Obrigado, Sueli! Equipe Churupita, agora é Pop Saudade 3D. Olha o Márcio Churupita, já vem o Thiago Lante, já aqui no setor. Vamos lá. Saudade. Será que em seu coração existe lugar pra dois? Será que você não tem medo do sofrimento depois? Às vezes fico horas pensando, o que será de nós três? Espero outro ir embora para chegar minha vez. As meninas sem coração do Pop Saudade 3D. Qual de nós dois você ama? Será que se lembra de mim? Olha a Micaela, Bob, a Raíza e a Naná juntamente com a Mesh. Alô, Alê! Ou se quando está comigo é nele que está pensando. Afinal, quem é você? Que não sabe a quem está amando. Bora, Bragança! Bragança, Roberta Pop e o Rony da Geriel. Esta é Empresário Bragança, o rei do açaí da Terra Firme. Você não ama ninguém. Olá, Terra Firme, mandar um abraço. Minha grande amiga Tati da TR. Alô, Tati! Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Loreno Vido, nosso abraço do covarde. Bora mesmo, Jorena, Sheila, Sargento Val e a Sol sempre junto. E também o Sérgio, claro. Bora, Sérgio! Eu só queria saber qual de nós dois você ama. Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo é nele que está pensando? Afinal, quem é você que não sabe a quem está amando? Você não ama ninguém. Olha o Neguinho, a Maria. Tô aqui com a gente também, obrigado pelo carinho. Vamos lá. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Saudade. Você não ama. Guardei, ainda tenho pra te dar. Nem o ciúme, nem as brigas entre nós mudaram o meu modo de pensar. Todo amor é bem pouco pra te dar. Preto e Carmen, o casal pop 3D. Preto e Carmen, que na verdade estão 96 horas no Pop Saudade desde sexta-feira. E a gente com certeza relembrando aqui e mandando um toque especial esse casal que está 96 horas aqui no Pop Saudade. Casal Preto e Carmen. Porém, é preciso esquecer pequenas coisas. E então eu te darei amor muito mais. As charmosas do Pop Saudade. Elas têm o charme 3D. Bora, Jace! Jace, a Maeri. A Jace, a Maeri. A Luane e a Tati. Muito obrigado, olha. Tiveram uma questão com a gente. Forte abraço aqui do Covarde. A minha vida já nem sei, nem sei se me pertence mais. Olha, Carmen, a mulher aranha é do seu grande amor. Vamos lá. Preciso esquecer pequenas coisas e então eu te darei amor muito mais. Alô, Jackson! Porém, preciso esquecer pequenas coisas e então eu te darei amor muito mais. Os primos da farra 3D. É preciso. Bora curtir a saudade, bora. Vamos lá. Não sei por que aqui voltei. Meu coração ficou mais triste. Eu sabia que não ia lhe encontrar. O covarde da saudade. Vamos vamos lá, Paulinho Boy. Coloridas que enfeitavam nossos sonhos, mil razões agora eu tenho pra chorar. Aí o Shaker, o André e Ivete, aí da comissão de frente. Ah, cacete. Chega, André. Olha o Franco chegando junto. Tempos. Alô, Franco. Perdeu, como a folha solta no ar. Não, eu não quero recordar. André e Ivete. Eu vou fugir desse lugar que é tão triste sem você. E a Dona Irene tá com a gente hoje aí das coleguinhas, né? Vamos lá. E aí? Eu não consigo assim distante. São mil razões para chorar a todo instante. Bruninho Digital, o seu amor de Ana dos Primos 3D. Assim distante. Então vim e volte, hein? Um abração do meu parceiro Palhito, lá do Estrela do Norte, hoje curtindo o Pop Saudade. Olha o Mica chegando junto! Alô, Mica! Pra enfeitar nossa chegada, toda a natureza em festa. Aí, garçom, cerveja. Os pássaros cantavam pra nós. Aqui pro Bragança. Alô, garçom! No mesmo banco de pedra, bem riscado ainda resta o seu nome e o meu num coração. Mas com o tempo se perdeu, como a folha solta no ar. Anderson Valdino, aqui com o Kiko. Nosso Kiko da Vendeira o Marketing. Para Sargento Val, o Césio e a Sheila das Morenas, olha. Eu vou. Cadê só? Cadê só? Alô, sol! Que é tão triste sem você e pede pra você voltar. Rádio do Jornal Liberal. Mil razões para chorar a todo instante. Eu não consigo ter você assim distante. Cara, papo na real, saudade é com Pop Saudade. Te liga aí, meu irmão! Pop Saudade! Tarde tão linda de sol, ela me apareceu com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo. Já sofreu suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também. Me falava da infância de lágrimas. Nunca teve ninguém. Mamãe Brinca Safadinha, as irmãs sem freio do Pop Saudade 3D. Que a gente padece. Adriana, tia Gina, tá por ali também. É tia Gina. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi. Adriana, a tiazinha do Pop Saudade 3D. Olha, Amélia. Segundo dia aqui do Pop Saudade. Obrigado, Amélia, empresária Amélia. Hoje marcando presença. Um abraço do Covarde Brador. Alô, Amélia. Ricardo Moto Táxi, cadê ele? Alô, Ricardo. Um abraço também, o vaqueiro Léo, ele, o seu grande amor. Hoje ele tá de Batman, né? Tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece sem querer. Olha o Ed chegando junto! Bora, Ed! Tudo que eu vi, não consigo esquecer. O Ed tá, o Cavanhaque também tá. Ela alô, Cavanhaque! Nem seu nome eu sei dizer. Solta a saudade, Paulinho Boy! Alô, garçom! Dá um chega aqui com as morenas, que hoje elas estão fim de tomar todas. Traz o pacote, é isso? Só o seu amor, garçom Canarinho! Chega aí! Pode me fazer feliz, é tudo que eu sei. Deixa eu ver agora, DJ Arthur, lá no Pinheirense, na época, né? Billy Knight, né? Um abraço pra você, Marcelo. Marcelo, que é o cara que acompanha meu trabalho há muitos anos. Tá detonando o Billy Knight agora. Alô, DJ Marcelo! Quando eu cruzei você na rua, falo mais contra a emoção. Meu bem, agora eu tô na sua, com todo o coração. Eu sei. Eu vi na luz do seu olhar. Obrigado, Jéssica. Jéssica Xavier. Também a Deine. Que o tempo não vai. A Deine. Tá direto com a gente, né, Kiko? Só do seu amor. Desde segunda-feira, obrigado. Desde ontem. Pode me fazer feliz. Minha amiga Ellen. Aí do Transporte Alternativo. Também um abraço a Mayra. E a enfermeira Érica. Alô, Érica. Quando eu cruzei você na rua. Falou. Saudade. O covarde da saudade. Dá-lhe, Paulinho Boy. Vaqueiro Léo, curtindo só de boa. A saudade 3D. Quando eu cruzei você na rua. Olha o Marcelinho. Também a Fabiola. Aqui no Paulo Saudade. Obrigado. Atenção aí, gente, não vamos jogar gelo aqui na mesa do som. Só vou acabar prejudicando o meu trabalho aí, na moral, tá bom? Eu peço por gentileza. Chegou a Cássia! Aí das meninas sem coração. Alô, Cássia! Olha a Raíza. Tá hoje no Pop Saudade, a Raíza. Eu sei que às vezes tu, mulher, causaste danos sin querer, pequeñas cosas que esquecí, o ver o amor amanecer, y tantas veces eu también, igual crianza eu chorei, fechei a porta teu querer. Quando morria por... Olha o Johnny Remix, também o Lourinho, juntamente com o Galego aqui no Pop, obrigado. Se seu, brigamos antes e depois, por esse amor que é teu e meu, mas por orgulho de nós dois. Às vezes sim, às vezes não, brigamos sem qualquer... Canal Aprobonda, Salamânia. Ele já convidando todo mundo pro próximo dia 12, domingo. A volta do Pop Saudade aqui na Prefeitura. Detalhe, as mulheres não vão pagar ingresso a noite toda, né, Canela? A noite toda liberada, é isso? Vamos lá. Próximo dia 12. Pop Saudade. tu também por mim choraste alguma vez, e com meus beijos eu sequei teu choro triste de mulher. Tu me ensinaste a compreender que o nosso amor vai só crescer, e em meus braços te ensinei que só a ti posso querer. Às vezes tu, às vezes eu, brigamos antes e depois por esse amor que é teu e meu, mas por orgulho de nós dois. Às vezes sim, às vezes não. Mayra e Érica, as amigas inseparáveis, estão aqui no Pop Saudade 3D. As coisas do amor. Michelene, cadê ela? Nega Juju, muito bem, Ariel, vocês estão com a gente, obrigado. Por esse amor que é teu e meu. Alô, Marcelo Viagem, olha. Fala, Marcelo. Ele e o DJ Arthur. Te sei tu. Sogno più ambizioso, ci sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Al di là ci sei tu. Per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo. Oggi Arthur já confirmando brevemente Paulinho Boy lá no Birinati, vamos lá. Ao de lá, toda a comitiva do Birinati hoje marcando presença aqui, obrigado. Ao de lá della vida, ci sei tu. Os viajantes do Pop Saudade 3D. Ao de lá, ci sei tu. Tava com a gente no arrastão também. Minha amiga Dani, a Tati, ela juntamente com a Josi, a Ilma, comitiva de Sobrás, os viajantes do Bob. Ao de lá del bene più precioso, ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso. Bora, Cássia! Ci sei. Bora, Eliane! Coleguinha! Irene. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Allo Franco! Al di là, buona Franco! Ci sei tu. Per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là del mondo, ci sei tu. Al di là della volta, Serginho Remy chegando junto. Al di là della vita, Denilson também tá na área. Alô, Denilson, ci sei tu. Al di là, ci sei tu. Per me, Pop Saudade tá cada vez melhor. Pop Saudade 3D com DJ Paulinho Boy, DJ David e DJ Valdinho. Bora, Tati, da TV. Olha a Bélia, já bateu a liga nela. O Edivaldo, do Paraguai. Também o Benjamin, a sua esposa Val, que não é a nossa sargento, tá bom? primo Javarra. For I love the girl, doesn't know I exist. And if you can fix so cupid, draw back your bow and let your arrow go straight to my love is lost for me. Nobody for free. Cupid, reseal my pride and let your arrow fly straight to my love is lost for me. Now, Cupid, if you ever make your love strong for me, I promise I will love you until eternity. I know between the two of us your heart you can steal. Help me if you will. So, Cupid, draw back your bow and let your arrow go straight to my lover's heart for me. Nobody for free. Cupid, reseal my crime and let your arrow fly straight to my lover's heart for me. Now, Cupid, o consagrado DJ Valdinho. Mais uma, mais uma, mais uma. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. Ah, essa não, covarde! In fact, here's just another ordinary. Bora, meu Bob! Olha o Daniel, aí do Monte Sinai, tá aqui com a gente, obrigado, Daniel. Ricardo Mototax, Eglise, o casal top do Pop Saudade 3D. Alô, Ricardo! Traz uma água pro boy, duvido, vai. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. Eita, com André Viagem, ele vence. I just called. Bora, Dé! A gente não pode esquecer também a abraçação especial aí do Brasileirinho, Jabuti, forte abraço aí, toda essa rapaziada desempenhou um ótimo papel hoje. DJ Júlio Brasil, só na mão. Alô, Júlio Brasil! No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night. No Olha o Peixe, tá com a gente também. Alô, Peixe! Michelene e Elielza, sempre aqui no Pop Saudade 3D. No Halloween, no giving thanks to all. Cadê a Mega Juju? Christmas joy you bring. But what it is, Mega Juju, to fill your heart like no three words could ever do. Bora, Ellen! Aí do Transforce Alternativa. Falou, olha. Deixa uma cara que eu não vi a ela. I love. Alô, Ellen! You. I just called. Transporte Alternativo. Peguei Biju no Pinto, do Márcio, Thiago Lances. Muito obrigado pelo carinho, a gente dá valor. Vamos lá! Bora, Denilson! Roberta Pop, ela curte a saudade 3D. Vou deixar esquecer também o parceiro Caçador, tá aqui com a gente, olha, Caçador. Um abraço, covarde, olha. É da equipe Lobo Mal e também a sua esposa Jaque, tá aqui no Pop Saudade. Obrigado. Prezada Amélia. Alô, Amélia. Tá desde ontem. Você está no maior show audiovisual de saudade do Pará. Você está no novo Pop Saudade. A super máquina do tempo 3D. Tem alguém do Leão aí? Quem é do Clube do Remo? Tem alguém do Paysandu aí? Quem é do Paysandu? A gente vai fazer essa onda hoje aqui no bloco Pop Brasil. Vamos ensaiar primeiro, daqui a pouco a gente põe pra ferver. Vamos só aquecer, vamos aquecer, vamos aquecer, vamos aquecer. E aí? Saudade. É o pop, é o pop, é o pop som. Pop. É o mais querido, é o pop som. É o pop, é o pop, é o pop som. É o arrasta povo, é ele pop som. É o pop, é o pop, é o pop som. É o mais querido, é o pop. Alô, Brunilho Digital, ele, a Diana, todos curtindo o Pop Saudade, obrigado. Gomesinho ao vivo através do Facebook. Hoje aqui na quadra da prefeita. Mostra como é que tá aqui, gol! Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Bora recordando, bora! Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Sou canoeiro, eu sou, vou descendo o rio a remar. Sou canoeiro, eu sou, vou descendo o rio a remar. Sou canoeiro. Cavanhaque, sempre aqui, no Pop Saudade. Rapaz, se o Cavanhaque tiver, o Ed tá junto. Se o Ed tiver, o Cavanhaque também tá junto. É muita hora! Descendo o Amazonas, o Araguaia e o Rio Guamá. Subindo o Rio Xingu e o Tapajós e o Pacajá. Cheira-me logo, porque ela Paixandu até debaixo d'água, olha. Quem é do Paixandu aí? Só quem é do papão, joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai. Uma lista branca, outra lista azul. Uma lista branca, outra lista azul. Ahá, uhu, eu tô chumbo Paixandu, eu disse ahá. Do Paixandu aí! Aí chegaram comigo, Corvagem. A maior torcida aqui no Guamato te enganou. Aí o Sérgio Remista, ele falou que a maior torcida é do clube do Remo. Quem é do Remo aí? Só quem é do Remo, só quem é do Remo, dá soquinho pro céu, dá soquinho pro céu, pro céu, pro céu, pro céu, pro céu. Remo! Vocês vão no pop, eu vou no Dali, vocês vão no pop, Dali! Dali! Dali, meu pop, meu pop! da festa hoje até 4 da manhã. O Edivaldo Paraguai, juntamente com o Benjamin e também a sua esposa, vai, irmão, eu amo. Padrinho Ed chegando junto, a Madrinha Sueli. Claro, se eles estão juntos, a Cris está junto. Alô, Cris! Desde ontem. E aí? Padrinho Edson e Madrinha Sueli, os padrinhos 3D da saudade. Covarde vai enviando, enviando mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Um sonho bom, você surgiu em minha frente como um anjo a me olhar, sorrindo para mim. Logo me abraçou, dizendo amor, voltei pra te fazer feliz. Estou. Bora ligar, Juju! Rony da Gerel, a galera da Conavara, obrigado. Chave de ouro! Que tal isso aqui? Que tal isso aqui? Pra fechar, pra fechar! Pra fechar bonito! Meu amor, não consigo esquecer de você. Quando lembro do seu jeito lindo. Alô, curtida! Tá aqui com a gente também! Hoje, curtindo o Pop Saudade, obrigado! Vamos lá! Amor à primeira vista, parece que foi tudo tão intenso. Olha o barulho aí perto de mim. Não vá sem dizer seu telefone, eu preciso saber. As morenas, as coleguinhas, as charmosas, as meninas sem coração, as irmãs sem freio. Obrigado pelo carinho. As viajantes. E a comissão de frente. Olha o meu shake aí. Brevemente a volta do Brasileirinho lá no Billy Night. DJ Arthur, DJ Marcelo, um abraço, meu amor. Bruno e Trio. Terça-feira, é isso? Mané. Bruno e Trio. Agora. Dia 11, o Brasileirinho lá no Billy Night. Um show de luzes, efeitos visuais, manuseados por quem entende do assunto, plugados ao verdadeiro som profissional, comandado por quem sabe fazer a onda. Isso sim, é Pop Saudade. agora, perfeito, tá bonito. E a gente vai tocando, vai. Vem me ensinar como se amar. Vem, me faz feliz em minha cama. Bora corrigindo aí, gente. O Brasileirinho, dia 8 do Billy Night. Agora sim. Meu amor, quero você num longo beijo. Raeli Boy. Diz pra mim que eu te deixo louca, te desejo. Meu amor, quero você num longo beijo. Bora, Ed. A Tati. Olha a Mulher Maravilha aí. É. Parabéns, cadê o Alê? Alô, Alê! A Raíza, Micaele, a Cássia, Naná, a Ginência e Coração. Márcio! Márcio aí do Jabutisson. Olha o Daniel da Mucinai. Tá pedindo desculpa pra ti, da velho. Na moral, você que ouve. Mas ele veio aqui pedir desculpa, né? Pois me queima ardentemente um sentimento aceso, meu amor. Sexta-feira, Brasileirinho, lá no estacionamento da 15. Mais uma no Mica! Eu só vejo o parceiro Juninho, lá no comércio. Alô, Juninho. Não tenha vergonha de chorar perto de mim, pois eu sou o seu melhor amigo. Não tenha receio, eu sei que a vida é mesmo assim. Nega, Juju. Aí das meninas sem coração também, olha. Mais uma equipe sem coração. É muita hora! Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Pois você vai ver que quem te ama sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Olha o garçom Wagner! Ei, caceteiro! Junto com a comissão de frente, o Sheik tá com tudo. Bora! Mara e a Érica, a enfermeira do amor. Quando a gente ama, a gente esquece. Todo esse carinho que guardei. Um abraço também às estrelas do Sideral. Hoje aqui no Pop Saudade. Um abraço aqui no Covarde. Sinta-se à vontade, volte sempre, a casa é nossa. Tratamento é VIP, vamos lá. Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Hoje você vai ver que quem te ama sou eu, sou eu, sou eu. Alô, Raíssa, comparece aí na portaria. Rapidão. Sou eu. O seu verdadeiro amor sou eu. Aí, Eri, chega junto. Porra, Eri. Você sofreu, foi ele que perdeu. Hoje você vai ver que quem te ama sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. O seu bem. Tem o consagrado DJ Valdino. Cara, não tem muita lenha pra queimar. Bora lá. Jários, lá no Caixoneira, tô aqui no Pop Saudade, obrigado. Chorando por amar você, vejo minha vida desabando com o peso desse adeus. Aí, Bacurau, aí que eu percebe. Aqui atrás do nosso comando, tá, Bacurau? Sinto teu perfume a me endoidecer. Sinto que a vida para mim não serve sem você. É tanta que já nem sei mais o que fazer de mim. Fico imaginando se eu mereço estar sofrendo assim. Toda minha paz se resumiu no pranto que um outro amor não pôde sufocar. Olho para o céu, te vejo então voando. Vamos lá, Mânia. Tem muito abraço, muito cerveja aqui. Mas a gente vai mandando o seu abraço na moral. Vamos lá. A Jane. Volta, juntamente com o Gesso. Midiane. E também a Mádia. Aqui no Pop Saudade. Já era. Tenho a minha vida inteirinha para te entregar. Saudade 3D. Como é que é? Hoje é domingo, dia bom. Céu azul, sol brilhou. Na praia vou curtir verão. Banho de mar, toque bom. Pra mim é normal, banho de Para a Sola Mano, bem reduzido, bem gostoso. E até 4 da manhã. Vamos lá. Hoje é domingo, dia bom. Olha pro céu. Céu azul. Sol brilhou. Na praia vou curtir verão. Alô, Maeri! A Maeri ainda com a gente. Aí das charmosas. Vamos lá. Bronzeou. Show de cores. Belo como a cauda de um pavão. Que verão, que verão. DJ Marcelo, também o DJ Arthur. Todo competitivo aí do Vini Night. Aqui com a gente, um forte abraço. Tomando chope, traz um papo legal. Muitos amigos, pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Pop Saudade. Tomando chope, traz um papo legal. Muitos amigos, pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Reduzir, vai. Que vai fazer muito feliz o meu coração. Só quero que aonde estejas lembres de mim, porque nosso amor foi tão. Domingo, que é o nosso Pop Saudade 3D, fazendo a festa lá no Complexo Show, aliás, Clube da Saudade, antigo Complexo Show, atrás da Metrópole, e você é o nosso convidado especial, tá bom? Pop Saudade e o Fusquinha da Saudade, vamos lá. DJ Paulinho Boy, agora sim, a sua viagem vai... Com a gente, o Bruninho. Digital. A Anne chega no jogo, tá, né? Alô, Anne! Eu te amo. Eu te amo. Sou porque eu te amo. Pop, pop. Meu grande amor. Saudade. Caçador! Ainda tá na área, olha! Já chega bom! Você. Por isso, quando estou distante, escrevo pra você dizendo assim: a saudade é tanta, eu não consigo te esquecer. Saudade, vou morrer. Por isso, quando estou distante, escrevo pra Ricardo Moto Táxi. Tá aqui com a gente também, Ricardo. Onde é que tu vai? Olha os primos da farra. Ainda tão por aqui, obrigado pelo carinho. Olha. Vou despeço meu amor. Vou despeço meu amor pra te encontrar. Ricardo Moto Táxi. Eglise, o casal top do Pop Saudade 3D. Eu vou de expresso, meu amor. Vou de expresso, meu amor, pra te encontrar. charmosas do Pop Saudade. Elas têm o charme 3D. Ah, saudade é tanto e eu não consigo te esquecer. Se não voltar agora, de saudade vou morrer. Por isso, quando estou Pitbull, tá na área, tá aqui no Pop Saudade, um forte abraço, um abraço no covarde, olha, bora Regi! Meu amor, eu despreço meu amor pra te encontrar. Da Farra 3D. Eu não preciso. Estamos aqui bacana, Brejo Jesus, primos da Farra. Só voltou o Wilco e o Jair, João Jair. Toda comitiva, obrigado pelo carinho. Hoje, recordando aqui com o Bob Saudade. Como é que é? Só em você, meu bem. Pop Saudade.